cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena, que a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeito. DJ LK, DJ Israel Portugal e Sonic Produções, arrasando os corações no forró romântico. Com Sonic Produções, DJ LK e DJ Israel Portugal, é só sucesso. E a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeitos, e os perfeitos não sabem amar. A gente estragou tudo por apontarmos tantos nossos erros, e os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. JLK, DJ Israel Portugal e Sonic Produções, lançando só as melhores do forró de favela.